Nós herdamos da cultura evangélica corrompida uma ideia, um pensamento reinante que nos leva a viver como se Deus, ou um culto, a igreja, ou os irmãos, fossem oportunidades que temos, alternativas que conseguimos para resolver nossa vida, nossos problemas. O que você está precisando, irmão? O que você está precisando, irmão? Não, Senhor, eu preciso de um mundo de coisas, mas eu estou aprendendo que primeiro eu quero ter compromisso com o teu reino, me submetendo ao teu reino, Senhor, eu quero isso. Irmão, o compromisso e a submissão é algo que só interessa a Deus para o nosso próprio benefício. Leia em Efésios 4:15. O maligno não tem interesse algum em comprometimento, em submissão, em obediência. Mas Deus, quando tem isso de nós, se alegra, se levanta e derrama sobre nós coisas maravilhosas. Efésios capítulo 4, versículo 15. Nós lemos assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo de Cristo, Cristo que é a cabeça, ligados nele, nós seguimos em verdade, em amor, crescemos. E o corpo que é o corpo de Cristo não é nada mais, nada menos que o meu irmão próximo de mim. Eu quero ter mais comunhão com meu irmão. Eu quero ter tempo com meu irmão. Eu quero ter tempo estudando a palavra. Não apenas um lazer, não apenas ir no shopping, não apenas ir assistir um filmezinho. Não. Essas coisas todas podem acontecer como um bom lazer muitas vezes, irmão. Mas é muito mais do que isso. Eu quero caminhar junto, eu quero adorar junto, eu quero estudar a palavra junto, eu quero crescer junto, eu quero orar junto, eu quero vida com o Senhor junto. E todas as vezes, irmão, que nós nos expomos assim ao corpo de Cristo, nós estamos nos deixando cuidar. Você já viu aquele doente que vai ao médico? E o médico diz: tomou o remédio? Ah, não, doutor. Eu tomei a primeira semana, a segunda semana, mas depois... Mas eu falei para tomar o remédio. Ah, doutor. Caminhou como eu tinha falado? Caminhei os dois primeiros dias. Está se alimentando como eu tinha indicado? Ah, doutor, olha, comer só verdura é muito difícil. Comer, olha, meu doutor. E o médico vai perguntando e a gente vai dizendo: não, não fiz, não, não fiz, não, não segui, não. Você já ouviu essa história? E o médico disse: você tinha que ter voltado aqui 3 vezes na semana passada, por que que não veio? Ah, doutor, eu achei que não precisava. E agora? Bem, agora, meu filho, agora o negócio ficou ruim, agora eu vou ter que fazer uma cirurgia. Por que você deixou isso acontecer? Por que você não tomou esses cuidados? Agora é irreversível. Ô, doutor, dá um jeito, faz um milagre. É isso que nós vivemos muitas vezes. Nós não seguimos as orientações, nós não ouvimos ao Senhor, nós não obedecemos suas instruções, a coisa fica apertada, difícil, os anos se passam e a gente acha que nem tem a ver mais com aquilo. Não, não tem a ver nada com aquilo. Não. Tem, filho, e agora não tem jeito mais. Agora eu tenho que fazer uma cirurgia. Agora eu vou ter que operar. E dependendo da cirurgia, filho, vai ter que ser sem anestesia. E por isso tem gente aí num aperto violento, irmão. Por que que eu lá atrás não fiz como tinha que ter feito? Por que que eu não submeti e não busquei comprometimento? É a verdade. Mas a partir do momento em que eu ouço o médico E ele fala assim: tome isso, eu vou e tomo. Venha aqui para o exame, eu vou para o exame. Faça essa revisão e tome esses procedimentos, e eu tomo esses procedimentos. Eu estou me deixando cuidar pelo médico. Eu vou voltar à consulta e o médico vai dizer: viu? Viu que melhorou? Viu que resolveu? Viu que está obedecendo o tratamento, tomando os remédios na hora certa, não é, irmã Eugênia? Tomando na hora certa, fazendo o que tem que ser feito corretamente. Você se deixou cuidar. Então, pode descansar, está tudo bem. Quando nós buscamos ao Senhor, irmão, quando nós começamos a ter mais vínculos com o corpo, estudar a palavra, buscar orar ao Senhor, nós simplesmente estamos nos deixando cuidar pelo médico dos médicos. Quando você vem a um culto, você não está me agradando, você não está contribuindo com a igreja, você não está cooperando com o trabalho, você não está ganhando pontos com Deus, você não está cumprindo sua vida religiosa, não há nada disso, irmão. Quando você vem ao culto, quando você se vincula ao corpo, quando você começa a buscar o Senhor, se congregar mesmo, você só está se deixando cuidar pelo Senhor. Ele diz: agora eu posso cuidar de você, filho. Agora eu posso liberar uma palavra profética. Agora eu posso liberar uma palavra de ensino. Agora eu posso liberar uma bênção. Agora eu posso liberar uma unção. Agora eu posso intervir. Agora eu posso colocar os meus anjos ao teu redor. Agora eu posso colocar o Espírito trabalhando no teu espírito. Agora eu posso, porque você está se deixando cuidar. Mas muita gente não congrega, não busca, não se dedica, não se aplica, não põe isso em primeiro lugar, não se deixa cuidar. E então vai sofrer todas as consequências. A enfermidade fica pior, a dor fica maior, a frieirazinha que era só num dedinho, agora já tomou todos os dedos. E por aí pode usar qualquer tipo de analogia, de exemplos, irmão, que você vai entender perfeitamente.